Hoje não! Hoje sim! Hoje sim! Boleirante! Incrível, maravilhoso, esplendoroso, sensacional. Estamos aqui hoje, eu, Pombo, que vocês conhecem, eu acho, junto do nosso amigo Chacal. É, meus jovens, hoje é um episódio totalmente especial. A gente vai fazer uma entrevista hoje com uma celebridade do mundo do futebol, digamos assim. Na verdade, é uma personalidade muito relevante. A gente vai falar hoje com o vice-presidente de comunicação do Orlando City, o Diogo Cotio. Pô, gente, é um prazer estar com vocês aqui. Obrigado pelo celebridade, viu? Porra. Na minha visão, é celebridade, com certeza. Eu acompanho seu trabalho há bastante tempo e pra mim é uma honra muito grande ter você aqui no nosso programa. E com a gente aqui também, pra falar com o Diogo, a gente tem o nosso querido amigo Robinho. É, galera, o meu sonho de criança sempre foi jogar no Orlando City. Sonho de criança, tá certo. É. E conosco também a gente tem o nosso querido Pluff. É, galera, hoje eu pretendo descobrir como é que funciona a rotina de um homem de negócios. Quero saber se todo almoço é churrascaria. Beleza, a gente vai descobrir tudo isso logo depois dos nossos recados. Iniciando rapidamente a sessão de recados do nosso podcast, eu gostaria de lembrar você que você pode nos seguir nas redes sociais, você pode encontrar a gente no Facebook em facebook.com/blog10ou2 ou pode seguir a gente no Twitter, @blog10ou2. A gente gostaria de pedir que você mandasse os seus comentários, feedback sobre esse episódio e sobre os outros episódios também lá no nosso site, né? Você pode entrar no post desse episódio lá em 10ou2.com.br ou em boleiragem.com.br ou pode enviar um e-mail pra gente em boleiragem@10ou2.com.br. É importante também que você assine nosso feed, cara, porque se você assinar o nosso feed no seu agregador, você vai parar de ter que ficar se preocupando em quando sai episódio, você vai sempre ser notificado quando sair, e você não vai perder nenhum conteúdo que a gente produz. E o último recado aqui que eu queria pedir pra galera não esquecer é de deixar aquela estrelinha legal pra gente lá, aquelas 5 estrelinhas bonitas no iTunes, né, cara? Vai lá, deixa sua avaliação, faz um comentário bonito lá, que ajuda a gente a crescer e se destacar nesse meio de podcasts aí nacionais. E é isso aí, partiu o assunto principal. Para começar o nosso assunto principal de hoje, eu quero passar um pouquinho aqui da experiência do nosso convidado, só para os nossos ouvintes terem noção de com quem a gente está falando, né? O Diogo Cotio, ele foi relações públicas de vários jogadores de futebol importantes, já trabalhou com Roberto Carlos, já trabalhou com Ganso, com Neymar, com o Kaká. O principal deles, inclusive, na minha opinião, é o Kaká, porque é uma relação que é bastante duradoura, né? Vem profissionalmente desde 2002 e perdurou até hoje. E eu queria já começar perguntando para ele como é que é trabalhar com tantas celebridades, com tantos jogadores importantes, como é que é, tipo, a rotina de alguém que tem a responsabilidade de falar por jogadores como o Kaká, por exemplo. Bom, isso aconteceu naturalmente, na verdade, assim, deixa eu contar um pouquinho só de como eu entrei nisso tudo pro pessoal entender. Isso era mais ou menos 2001, eu tava trabalhando numa grande agência de relações públicas no Brasil, e essa agência atendia a Ambev, que hoje é a Embev, que já mudou de nome algumas vezes, mas é verdade. A dona da Brahma, a fusão da Brahma com a Antártica, onde tudo começou. Hoje eles são até donos da Budweiser aqui nos Estados Unidos. E eu tava insatisfeito com o trabalho que eu tava fazendo e cheguei pro meu chefe e falei que eu queria ir embora. E daí o meu chefe na época falou assim: cara, acho que um péssimo momento pra você ir embora, porque um dos nossos clientes, que era a Ambev, acabou de fechar um contrato com a Seleção Brasileira de Futebol pra ser o único patrocinador na época da seleção, e eu tava pensando em colocar você pra cuidar dessa relação, da parte de comunicação desse contrato. Aí eu falei, pô, pensando assim, né, gente, esquece o que eu acabei de te falar, tô super satisfeito, na verdade. Era brincadeira, sim. Pô, primeiro dia brincadeira nova que eu tava inventando aqui. Você tava testando a água, né? Ah, ver se você realmente, porra, queria mesmo que eu ficasse aqui. E daí eu topei e falei assim, não, vamos nessa. E daí eu comecei a ser responsável dentro da agência por essa conta da seleção brasileira, desse relacionamento da seleção brasileira com a Ambev. Foi aí, nesse momento, que a Ambev teve um problema com... Tava tendo um problema de imagem com esse contrato por conta do Romário, que não era chamado para a seleção brasileira, e muitas pessoas achavam que era por causa da Ambev, porque o Romário era garoto propaganda da Coca-Cola naquele momento. Obviamente que não era verdade, os patrocinadores da seleção brasileira nunca tiveram esse poder de vetar jogador, muito menos naquela época. Sim. Tinha esse rumor. E daí a estratégia da companhia foi: vamos contratar um jogador que a gente sabe que não tem grande chance de ir para a Copa do Mundo, mas que possa usar esse jogador no futuro, né? Não só para ser uma coisa agora, para a gente dizer, olha, o nosso garoto propaganda também não está indo para a Copa, mas que esse contrato a gente possa usar no futuro. Foi aí que surgiu a ideia de contratar o Kaká. O Kaká já estava tendo algumas convocações da seleção brasileira, mas naquele momento ele era um nome com pouquíssimas chances de ir para a Copa do Mundo. Ah, fechamos o contrato, a questão de imagem do Romário, o próprio Romário deu uma coletiva na época negando que o motivo seria esse do contrato da Ambev com a seleção. E meses depois, o Kaká, com aquela todo aquele lance do Djalminha, com o técnico, no último momento, o Kaká acabou indo para a Copa. Eu conheci o Kaká nessa época, cuidando da comunicação desse contrato. Alguns anos depois, eu acabei saí da agência, fui trabalhar diretamente com o pessoal da Ambev, saí desse acordo que eu tinha com a Ambev, montei minha própria agência de marketing, junto com outros sócios em São Paulo, e continuei tendo esse relacionamento de cuidar da imagem do Kaká. Assim que eu saí de trabalhar com a Ambev, comecei a trabalhar com a própria agência de marketing, eu comecei a entrar em contato com outros jogadores também. Aí que surgiu o acordo com o Cafu, com o Roberto Carlos, bem mais pra frente com o Neymar, com o Ganso, com o Edu Dracena, foi meu cliente também bastante há tempo, entre outros vários jogadores. E em 2010, o meu antigo chefe, na época que eu trabalhava com o Dev, ele me convidou para ir trabalhar para a Octagon, que era a empresa que ele tinha acabado de se tornar presidente no Brasil. Ele tinha vendido a agência dele e tinha se tornado presidente da Octagon. Ele me chamou para voltar a trabalhar com ele junto com a Octagon. Foi aí que eu levei meus clientes para a Octagon também, junto com eles, o Kaká, e continuei trabalhando com ele. Depois de algum tempo, a Octagon foi contratada pelo dono da WhatsApp, né, o Flávio Augusto da Silva, que hoje é o dono do Orlando City também, para ajudar nesse projeto de criar um time aqui na MLS, de comprar um time em Minor League, levar esse time para a MLS. Então eu comecei a trabalhar nesse projeto junto com a Octagon desde o começo. E daí, no final de 2014, quando a gente resolveu, quando realmente foi começar a MLS, aí eles transferiram não só o meu chefe, que é o Alexandre, que hoje é o CEO do clube, para cá. A gente saiu da Octagon, ele virou CEO do clube, e ele me trouxe mais uma pessoa do Brasil para fazer parte da equipe dele aqui. Então, assim, por essas vias tortas, desde uma demissão lá em 2001 até hoje, eu continuo no esporte por isso, por um contrato da Ambev lá atrás, que me colocou nesse mundo, e a partir daí eu nunca mais saí. Isso me serviu de inspiração, cara. Eu acho que eu vou, pô, quando voltar pro trabalho, a primeira coisa que eu vou fazer é ver se me manda embora. Claro, pô. Aí que tá ouvindo a gente, pô, vai lá e, pô, pede demissão. Pô, cara. Um momento, uma foto. Até o momento propício no país pra isso. Tô vendo só coisa boa do Brasil. É verdade, é, né, cara? Você vai se juntar a 14 milhões de pessoas, né, cara? Gente, é brincadeira, não façam isso, depois culpa a gente aqui no podcast. Pode, não, você pode até fazer, só não culpe a gente. Mas a partir desse momento, então, que você criou esse relacionamento todo com o Orlando City, eu fico até surpreso. Na verdade, eu tinha imaginado que você tinha vindo pro clube quando o clube começou a negociar com o Kaká. E aí eu imaginei que você tivesse tido uma participação, assim, bem importante nessa negociação e tivesse sido absorvido pelo clube. Mas parece que não, né? Pelo que você contou, a empresa que você trabalhava foi praticamente absorvida pelo Orlando City e você acabou ingressando no clube dessa forma. Sim, na verdade, todo mundo acaba tendo um pouco essa dúvida. Assim, né? Pô, quem trouxe quem, na verdade, né? Pô, o Kaká, você veio com a equipe do Kaká. Até no começo aqui do clube, o pessoal falou assim, pô, mas e aí, quando acabar o contrato do Kaká, você tem que sair também? Assim, eu falei assim, não, assim, deixa eu explicar. Na verdade, assim, eu participei da negociação, ajudei na negociação com o Kaká, junto com o Alexandre, que é o CEO. O Alexandre fez toda a negociação com ele, mas ele sempre pediu minha ajuda, sempre nos contatos com o Kaká. Mas, na verdade, assim, o projeto Orlando City, ele sempre contou, assim, sempre foi parte do nosso projeto e sempre parte da vontade, tanto do Flávio, Flávio, quanto do Alexandre, quanto do próprio Kaká, que isso um dia desse certo. Só que isso foi um projeto que eu tô assim, desde há bastante tempo. Assim, o time ainda tava em Minor League e pela Octagon já participava desse projeto, que, pô, graças a Deus, depois de um tempo, depois de um ano e pouco, deu certo a contratação do Kaká, foi no momento certo da carreira dele que ele conseguia vir pra cá, com a vontade que ele já tinha de algum tempo de participar desse projeto da MLS, mas eu acabei vindo antes que ele, na verdade, pro projeto. Ah, excelente, excelente. Acho que foi uma parceria que deu muito certo, né? A gente vê que o Kaká chegou no clube num ótimo momento, que era quando o clube ia iniciar a trajetória na MLS, né? E, assim, o clube já chegou mostrando o que veio, né? Já chegou lotando estádio, já chegou com um jogador que já foi considerado o melhor do mundo entrando na liga, sabe? Foi uma contratação que eu lembro que na época gerou muita repercussão, né? Porque, assim, quando você traz um jogador da importância do Kaká, você não tá só beneficiando seu time e esperando resultado positivo dentro de campo, né? Você tá esperando também resultado positivo em marketing, em público. E é uma coisa que valoriza não só o próprio clube, como valoriza a própria liga, né? Pra MLS foi uma coisa importante essa contratação do Kaká. Foi a maior contratação da MLS até hoje, né? Teve exatamente. Foi a maior até hoje, ele é o maior salário, inclusive, até hoje. E, além disso, ele abriu portas para outros grandes jogadores virem pra liga, como foi o caso do Vidia, do Pirlo, do próprio Schweinsteiger. Então, assim, esses jogadores, eles vieram porque eles enxergaram que uma outra autoridade do futebol já tinha visto valor na liga, entendeu? Isso é a minha visão, é claro, né? Eu queria saber se o Diogo concorda com isso, se ele acha que é mais ou menos por aí também. Não, eu concordo. E é um negócio que hoje, se a gente for conversar sobre isso, fica meio óbvio até. Só que se você levar isso na época que o Flávio e eu, junto com o Alexandre, né, que é o CEO do clube, começaram a pensar nisso lá por 2012, mais ou menos, 2012, 2013, quer dizer, não era tão óbvio assim. E o negócio legal, assim, que se você for na sala do Alexandre aqui no clube, tem uma parede que tem um pedaço de papel com umas anotações em português, assim, que os gringos entendem muito o que é aquilo. Mas aquilo foi uma das primeiras reuniões que eles tiveram lá atrás, desenhando no pedaço de papel o que eles achavam, o que aconteceria com o MLS nos próximos anos, e como um projeto de um time aqui nos Estados Unidos, antes até de decidir fazer em Orlando, como isso podia e qual seria o plano, em quanto tempo, em que momento eles levariam para o MLS, em que momento eles contratariam um jogador. Esse pedaço de papel já tinha o nome do Kaká como uma das ideias, o que ele podia trazer, tudo. Então, assim, cara, o que mais me impressiona, quem conhece a trajetória do Flávio, o dono do clube, nem se surpreende tanto, mas o que mais me impressiona, olhando para trás, é que uma coisa que hoje é óbvia, o cara viu há 5 ou 6 anos atrás, sabe? Isso é uma coisa muito, muito legal de onde você vê. E como aquele desenho, e até o timeline que eles colocaram naquele papel, cara, assim, parece que foi escrito ontem, assim. Até as datas que deve ser aprovado na MLS mais ou menos aqui, mais ou menos ali, a gente vai ter a possibilidade de trazer um jogador. A ideia é um cara como o Kaká, por causa disso. Aí a gente vai trazer a comunidade de Orlando, esse pedaço do país que não tem nenhum time, cara, assim, é inacreditável a questão que os caras tiveram lá atrás. A diferença do planejamento, né? Eu acho que, assim, já pensando na frente até, acho que a grande missão aí de vocês que estão implementando isso de forma tão eficaz é, de repente, aí daqui a alguns anos fazer o caminho inverso, né? Trazer isso aí pro Brasil e ver se muda a história do futebol brasileiro com esse conhecimento aí, com toda essa experiência que vocês adquiriram, né, no processo. Cara, eu acho... Tá precisando. É, eu acho a coisa... O problema do Brasil, cara, eu acho que é mais estrutural do que qualquer outra coisa, assim. Mesmo que a gente quisesse repetir o projeto do Orlando City ou da MLS no Brasil, seria impossível, quer dizer, o Brasil não tem dono. É outra realidade, então, né? É uma outra realidade, assim, não tem dono, não tem liga, então qual que é a estrutura aqui, explicando simples, de uma forma bem simples. O Flávio é dono do Orlando City, mas ele também é dono de um pedaço da liga, um pedaço igual, como todos os outros donos de clube também têm. Uhum. Então a gente é rival dentro do campo e a gente é sócio fora do campo. Operam, né? Uhum. Então todas as decisões da liga, de patrocínio, de crescimento, de TV, de qualquer outra coisa, de vamos usar o árbitro eletrônico ou não, o calendário, as competições internacionais que os clubes vão participar, tudo isso é decidido em conjunto com todos os clubes. Todas as decisões de negócios do clube são decididas pelo Flávio e pelos executivos do clube. E a gente não tem a limitação de 2 anos ou 3 anos do mandato. Quer dizer, esse clube vai ser do Flávio até o dia que o Flávio decidir vender ele pra alguém, se ele decidir vender ele pra alguém. Então, assim, como no meu pequeno feudo aqui de comunicação, eu não preciso ficar preocupado com a eleição do clube daqui a 3 meses. Ah. Eu preciso fazer a gestão aqui, deixar aquele pezinho com algum veículo de mídia, por causa de você embora depois da eleição, eu voltar. Isso quebra completamente o planejamento dos clubes aqui no Brasil. Você vê, às vezes, o trabalho legal sendo iniciado e ele não consegue ter continuidade porque vai ter eleição daqui a um ano e acabou tudo, entendeu? E não só isso, cara. Você não sabe, você não quer fazer um bom trabalho de longo prazo, porque este longo prazo pode chegar pro teu opositor. Exato. Exatamente. Então, se eu vou planejar, vou limpar as contas, vou ficar 1-2 anos sem ganhar título aqui, eu perco a eleição, todo esse clube saneado, toda essa estrutura, todo esse projeto, eu vou entregar pro cara da oposição que não vai deixar o controle nunca mais. Vai dizer que foi ele. Pode dizer que foi ele e não vai deixar o controle nunca mais, porque ele vai ter um limpo pra ganhar títulos. É, fora a questão da responsabilidade, né? Que é você contratar jogadores mais caros do que você pode pagar, sabendo que a dívida vai ser cobrada na gestão seguinte. Então, tem muito clube que faz isso, né? Eu sou torcedor do Flamengo, o Flamengo cansou de fazer isso no passado, agora ele tem uma gestão que impede que esse tipo de coisa aconteça. Mas o que mais me deixa impressionado, na verdade, na Liga Americana, mas acho que principalmente no Orlando City, é a velocidade com que as coisas acontecem. Eu vou entregar minha idade aqui, vou dizer minha idade, eu tenho 30 anos, e o que eu vejo do futebol... Calma aí, você tá entregando a minha idade também, cara. Eu vou botar uma pita aqui. Essa decisão deveria ser cooperada entre vocês, como se puder melhorar. A minha também, só. Eu também tenho 30 anos. Pô, só o Plus que é novo aqui, eu também tenho 30 anos. Plus, eu tenho 18. Fora daqui! Eu tenho 40, na verdade. Pertinho, é bem pertinho. Mas o que eu ia comentar, na verdade, é que nesse tempo de vida que eu tenho, eu vi muito pouco progresso dos clubes, entendeu? Eu não vou dizer que os clubes ficaram estagnados, mas eles evoluíram muito pouco pra essa quantidade toda de tempo. E quando eu olho pro Orlando City e vejo que ele entrou na MLS, tipo, em 2015, foi 2015? Eu tô enganado. Primeiro jogo 2015. Foi. Então, exatamente. Entrou na MLS em 2015 e a gente tá no início de 2017 e a gente começa a ver tudo que o clube já alcançou de lá pra cá, nesse período tão curto, é uma coisa absurdamente impressionante, sabe? É, se você pegar o primeiro jogo, né, cara, colocar 62 mil pessoas, mais de 62 mil, né, pessoas no Citrus Bowl foi uma coisa muito impressionante, né? Nossa média nas primeiras temporadas foram 34 mil torcedores no estádio. Pois é, maior do que a de qualquer clube brasileiro, né, cara? E o futebol tá no sangue do Brasil. Muito provavelmente, sim, num ticket médio maior, com certeza, do que o ticket médio do Brasil. Isso, assim, é engraçado, a gente tem um estádio próprio, pagado 100% com dinheiro privado, nenhuma grande fortuna, quer dizer, muito mais barato que qualquer outro estádio, dos estádios novos do Brasil. Nosso estádio tem um custo aproximado com um terreno de 170 milhões de dólares. Se você for converter isso para, mesmo convertendo para real, que seria irreal, na verdade, porque não é uma conta tão simples assim, quer dizer, tem conversão direta. É, conversão direta, mas mesmo convertendo diretamente, seria um estádio barato para os padrões que a gente vê no Brasil. É um estádio de 25 mil pessoas, absolutamente moderno, quer dizer, ele tem conectividade em todos os assentos, você pode comprar a comida do seu assento, você pode comprar merchandise do seu assento diretamente, todo o ingresso é feito de forma eletrônica, a gente não tem papel no estádio. Nenhum tipo de papel, tudo é feito pelo app do clube da Ticketmaster. Então, assim, são todas as coisas que foram feitas durante o tempo que realmente é impressionante. E não é uma questão de grana, assim, cara. Você pegar o nosso orçamento aqui, ele é infinitamente menor do que... Infinitamente, não digo, é bem menor do que dos grandes clubes do Brasil. Só que se vocês tiverem a oportunidade um dia de virem para o de visitarem o escritório, vocês vão ver que isso é uma empresa. Isso aqui exato. É gente do escritório da Octa, alguma agência de marketing. As pessoas são todas profissionais, quer dizer, o cara que vende ingresso é um profissional do mercado, o cara que vende de patrocínio, um profissional do mercado. Eu de comunicação, eu vim de... Eu sou um profissional de comunicação do esporte. Todo mundo aqui não tá aqui porque, o pai traz os votos do pessoal da sauna, então eu tenho que dar um emprego pra esse cara. Isso que é complicado. Isso que é complicado, quer dizer, como é que eu vou ser o diretor, cuidar da comunicação de um clube no Brasil se o meu chefe vai ser o cara que é filho do cara do tênis, que tem 150 votos que elegem um presidente. Então, assim, toda a gênese do futebol brasileiro, assim, da administração do futebol brasileiro, tá do jeito que funciona em algumas coisas pro futebol brasileiro. O futebol brasileiro não é um fracasso, tem algumas coisas no Brasil que realmente levam o nome do Brasil pra fora, é o futebol. Só que se a gente jogar o modelo que é feito aqui pro futebol brasileiro, cara, a gente precisaria de uma mudança estrutural tão grande antes de começar a pensar em fazer como é aqui, que acho impossível no curto, médio prazo isso acontecer. É verdade, é verdade. Eu vejo assim, você comentou sobre o estádio, e o estádio ele é um plano que ele foi a anunciado há pouquíssimo tempo. Eu me lembro de ter ouvido falar sobre o estádio no podcast Orlando City Brasil, que é um podcast que era produzido pelo próprio Diogo Couto, né, que fala com a gente aqui agora. E eu não acreditei quando disseram que o estádio ficaria pronto ainda em 2017. E, pra quem não sabe, o Orlando já está jogando no estádio novo, entendeu? Então, o estádio já foi entregue, as pessoas já estão usufruindo, sabe? O estádio, como o Diogo falou, tem uma série de detalhes tecnológicos que geram uma experiência muito agradável pra quem tá visitando. Então, é uma coisa que eu fico muito impressionado, principalmente se eu comparo com times como o próprio Flamengo, que é o meu time de coração, que tem muito mais de 100 anos e não tem um estádio próprio até hoje, o que é motivo de chacota por todos os outros rivais. Mas não, que isso, a gente tem que comentar. Quem zoa o Flamengo? É, não. Não que isso seja necessariamente importante para o clube, não, eu sei que é. Mas o Orlando conseguiu fazer isso acontecer num espaço muito curto de tempo, com um profissionalismo muito grande. É a mesma questão dos patrocínios. Eu me lembro que a última vez que eu ouvi falar sobre os patrocínios do Orlando, o clube tinha mais de 40 patrocinadores. É, não sei se esse número tá muito atualizado, né? Acho que o Robinho pode saber melhor, o Diogo com certeza vai saber bem melhor do que eu, mas pro público brasileiro isso é até impensável, porque como é que o público brasileiro entende que o patrocínio funciona? É colocar a marca da empresa na camisa. E a camisa comporta 3 ou 4 marcas no máximo. Ninguém imagina outras formas de fazer patrocínios e parcerias além dessas aqui nos clubes brasileiros. Como é que funciona isso, Diogo? Como é que o clube consegue fazer 40 patrocínios? Você consegue explicar pra gente? Então, isso com a limitação da liga de ter apenas um na camisa, né? Pelas regras da MLS, decidido até no acordo entre os donos, a gente só pode ter um patrocinador por camisa. Todos os demais patrocínios, eles são de uso da marca. Então, a gente tem, só pra vocês terem uma ideia, de restaurantes, a gente tem o restaurante oficial do clube, a gente tem a cadeia de fast food oficial do clube, a gente tem a cadeia de fast food health, que a gente chama saudável oficial do clube, e a gente tem o restaurante de luxo oficial do clube. Marca de carro, a gente tem duas grandes marcas de carro, uma marca oficial de luxo e uma marca oficial de carros do clube. Então, assim, bebida, a gente tem a cerveja oficial, a gente tem o refrigerante oficial, a gente tem a água de coco oficial e a gente tem os isotônicos oficiais do clube. Então, assim, com uma estratégia de definir muito bem as categorias, a gente consegue, dentro de uma categoria de bebida, por exemplo, colocar 3 ou 4 patrocinadores pra dentro. Isso excelente. É, obviamente, pelo mercado americano de patrocínio ser bem mais maduro do que o mercado de patrocínio no Brasil. Uhum. E tudo aquele lance que a gente tava falando um pouco antes, da estrutura e da credibilidade que as pessoas têm e que as regras são claras, essas empresas também têm o conforto de fazer e saber que vai ser cumprido. Então, o principal do patrocínio no Brasil é que você fecha com o clube, automaticamente você vira inimigo daquele clube. Quer dizer, as pessoas já começam a fazer de tudo para prejudicar a sua marca dentro do acordo com o clube. Você não sabe as regras, então pode ser que jogue naquele estádio, pode ser que não jogue naquele estádio, pode ser que todos os jogos passam. Você tá achando que vai ter o Maracanã a todos os jogos e o teu time começa a jogar em Cuiabá, em Manaus, em lugares que não sejam interessantes para sua marca e ninguém te consulta sobre isso. Uhum. A liga muda, os jogos são cancelados. Quer dizer, toda essa falta de controle, e não tô dizendo clube por clube, porque isso é estrutural. Então, assim, por mais profissional que um clube no Brasil seja, ele também está. Todos esses patrocinadores, eles estão à mercê de regras que o próprio clube não controla. Sim, é verdade. A gente já vê a questão da preocupação dos patrocinadores com a idoneidade das pessoas que estão gerindo o clube, sabe? De a gente saber se aquele dinheiro vai ser desviado ou não. O que não acontece em ligas que você tem um dono no clube, né? Porque aquele cara tá respondendo com o dinheiro dele sobre o que aconteceu. Não, tá respondendo pelo dinheiro dele e ele domina as regras. Então, assim, se ele te falar, olha, nós vamos jogar os próximos 20 jogos no nosso estádio, vai ser assim. Ele sabe que vai acontecer. Não tem essa. Exatamente. Olha, não, olha, mas o ano que vem a gente vai ganhar, a gente vai jogar a Champions League da CONCACAF, a gente vai jogar. Uhum. Não vai mudar a regra e dizer que não são mais os 5 primeiros times, são os 8 primeiros times, o que vai tornar a sua decisão meio estúpida. Pô, poderia ter patrocinado aquele outro clube, porque ele também vai pra Champions League. Não. Quer dizer, a coisa aqui, ela tem uma credibilidade maior e um domínio maior sobre tudo isso. O que acabou de acontecer no Brasil, eu conheço várias empresas, eu tava nesse mercado há alguns anos atrás, eu conheço várias empresas no Brasil que têm policy de não patrocinar clube de futebol. É. Sim. Por mais que o diretor de marketing queira, é policy interesse da empresa, assim, a gente não patrocina clubes de futebol. Uhum. Exatamente. É, porque não se garante as propriedades de patrocínio do cara, ele vai botar, às vezes, numa coisa incerta e ele foi embora o investimento, né? Ou ele vai botar sempre contrato de risco, né? Vai falar assim, olha, beleza, só que eu vou duas, três partidas, eu não vou me comprometer pro longo prazo. Uhum. Ou então põe ponderado, né? Põe, ó, só o que for, de fato, cair, só o que der visibilidade é que vai ser pago. Não sei. É, exatamente. Talvez fosse uma solução. Porque no final você vai acabar sempre perdendo o valor do seu patrocínio. É verdade. Acho que aqui a gente precisa enxergar muito mais o futebol como negócio, mas não só do lado dos clubes, né? Mas, assim, acho que as confederações, todo mundo que está envolvido na organização dos campeonatos, todas as instituições que estão envolvidas, elas têm que enxergar o futebol como negócio, mas no aspecto de tentar entregar valor e tentar receber dinheiro pelo valor que entrega. E não só no aspecto de tentar se beneficiar o máximo que puder e deixar o futebol à mercê, entendeu? Deixar a parte esportiva à mercê. É, o que eu não quero deixar claro, gente, se não tô falando que o modelo americano aplicado ao Brasil daria 100% certo também. Assim, eu acho que assim, o futebol brasileiro, a torcida brasileira, os fãs brasileiros, eles têm particularidades que a parte do sistema brasileiro, ele supre essa necessidade dos fãs brasileiros. Assim, não tô falando assim, não sou daqueles caras que acham que tem que só ter VIP no estádio, todo estádio tem que ter assentos premium pra torcida, pra afastar o torcedor raiz do estádio. Não é isso. Acho que alguns clubes, assim, alguns mercados do Brasil, eles precisam realmente ser parte da forma que eles são. Uhum. Não quer dizer que o modelo americano aplicado aí vai dar 100% certo, mas eu acho que com certeza vários aspectos do modelo americano podem ser aproveitados. Eles seriam muito bem aproveitados em vários aspectos. Um exemplo que eu posso dar pra vocês rápido, que é uma ideia que eu acho que não entendo como no Brasil ainda não fizeram, é o que tem aqui nos Estados Unidos com as minor leagues, as ligas menores. Quer dizer, tem, por exemplo, o interior de São Paulo. Não adianta os times do interior de São Paulo quererem competir com os grandes de São Paulo, no Campeonato Paulista, por exemplo. Eles vão fazer dívidas enormes, eles vão ficar na mão de investidores ou de empresários para tentar não passar vergonha, e durante 2 meses do ano, e vão quebrar nos últimos, como vem acontecendo há décadas. Exatamente. O que acontece aqui nos Estados Unidos? Se o mercado não é maduro o suficiente, se esse time não tem o investimento suficiente para estar numa liga maior, ele tá numa liga menor, criando rivalidades dentro dessa liga menor. E a gente tem casos de sucesso, assim, de clube que leva 30 mil, 25 mil, 40 mil torcedores no estádio em liga menor, porque eles são competitivos. Então, assim, sim, perfeito. Brasil, que a estrutura das ligas no Brasil te obriga a um clube que não tem o faturamento, que é 1/100 de um Corinthians, jogar contra o Corinthians. Uhum. Então, óbvio que esse clube vai fazer uma dívida enorme, vai ficar na mão de 500 mil pessoas que não deveriam estar atreladas a esse clube, e vai passar vergonha a si mesmo, entendeu? Então, acho que isso é uma outra ideia. Assim, algumas ideias que existem aqui nos Estados Unidos, acho que seriam facilmente aplicáveis aí no Brasil. É verdade. Essa questão das ligas é interessante, porque o próprio Orlando City era de uma outra liga e emergiu pra MLS agora em 2015, né? E agora tem um novo time, o Orlando City tem o Orlando City B, que joga numa das ligas menores, não é verdade? Sim, a gente usa o Orlando City B, não é uma obrigação da liga, essa liga é uma liga profissional, é uma liga menor, a USL, é considerada a segunda divisão aqui do futebol dos Estados Unidos, onde a gente tomou a decisão de usar essa liga como formação de jogadores. Então a gente joga com um ou dois jogadores acima de 23 anos, mas a grande maioria do elenco são jogadores sub-23 ou sub-20, para eles jogarem uma liga profissional, ganharem experiência, e é dali que a gente está subindo alguns jogadores. Ano passado a gente subiu 3 jogadores do time B. Isso é muito legal. Só que assim, eles competem profissionalmente nos Estados Unidos todo. É uma liga como outra qualquer, dentro desse aspecto que eu disse. Ela tem um custo muito menor, com times que são, muitas vezes, não tem o time A, levam bastante torcedor, então esses jogadores, eles sofrem a pressão de torcida, eles sofrem a pressão de disputarem um campeonato profissional, só que obviamente ainda longe do nível do MLS. Sim, é um modelo que funciona bem na Europa, né? Vários clubes muito grandes têm times B, o Barcelona tem time B, o Real Madrid tem time B. Sim. E eu acho que foi um movimento muito interessante do Orlando City de fazer isso, porque realmente é uma forma muito boa de você amadurecer jogadores, de você dar essa experiência mesmo, como você acabou de dizer. E não é uma ideia muito, não só do soccer aqui, se você for na liga, por exemplo, o time de hockey aqui de Orlando, ele é de uma segunda divisão, só que todos esses times de segunda divisão, ou eles são, como no nosso caso, eles são parte de um time de primeira divisão, ou eles têm uma associação com um time de primeira divisão. Então assim, Unidos, esses times de primeira divisão que não tem o time B, eles podem fazer associação com esses outros times das ligas menores para fazer formação de jogadores. Então isso é comum na NBA, isso é comum na NFL, isso é comum no hockey. Quer dizer, esses times de minor league, eles têm uma associação com o time de major league para receber jogadores e funcionarem como essa incubadora. Eu tava tendo essa conversa outro dia até com um amigo, falando mesmo do futebol brasileiro. Foi uma coisa que eu tava defendendo, inclusive. Eu acho que aqui no Brasil, você vê muito clube contratando, às vezes o cara não chega a jogar, ele joga uma ou duas partidas, ou às vezes um moleque da base que tinha capacidade, tinha potencial, mas aí às vezes ele fica sem oportunidade porque tem um medalhão ali no time, na posição dele, entendeu? Então eu acho que essas ligas menores, por mais que não fossem a nível nacional, ou que fosse com menos equipes e tudo mais, seria uma boa oportunidade de você dar exatamente essa oportunidade pro cara que não tem vaga ainda no time titular, mas que pode vir a ter essa vaga se ele aparecer pro mercado, se ele aparecer pro campeonato, pros outros, né, times. E às vezes não é nem só aparecer assim. Tem jogador, cara, é difícil um jogador estar pronto, jovem, pra jogar no Corinthians, no São Paulo, no Palmeiras, no Santos, no Flamengo. Quer dizer, muitos, tem jogador que não tem problema com isso. O Neymar entrou no Santos, eu sou santista, entrou e fez chover no Santos no primeiro jogo. Não é comum. O comum é o cara sofrer um pouco, é o cara errar, é o cara amadurecer. Então, assim, você colocar esse cara numa liga menor, onde ele vai estar jogando profissionalmente, mas sem a pressão de estar num time grande, vai fazer o cara criar uma cancha e você não vai queimar o cara. É um modelo aqui dentro que eu acho muito bacana. Tem todo o modelo de college, que esse é um outro assunto também, aqui no, diferente dos Estados Unidos, mas acho que esse modelo de minor league seria um modelo que daria para implementar no Brasil, sem dúvida nenhuma. É ao mesmo tempo que você tem lá uma nova frente para deixar as pessoas mais tempo em contato com a tua marca, né, com o teu clube. Então, você acaba aproveitando dos dois lados, né, tanto no que diz respeito ao rendimento mesmo interno, ao aproveitamento desses nomes, quanto em relação à exposição da tua marca também. Sem dúvida, se você tem demanda para isso, como a gente tem aqui em Orlando, faz sentido. Mas clubes da própria MLS que não tem essa demanda ou não tem esse público nos mercados, cara, faz uma associação com outro time, entendeu? Quer dizer, é comum isso. Então, assim, será no caso do Brasil, seria o Santos fazer uma associação com o 15 de Jaú, e o 15 de Jaú vai jogar com a marca dele, vai jogar na cidade dele, vai ser 15 de Jaú, vai jogar com a camisa do 15 de Jaú, só que vai ter essa associação com o time do Santos que vai colocar esses jogadores que não estão sendo aproveitados pra lá, e obviamente vai ter uma parceria teria uma parceria com o 15 de Jaú, um exemplo. Tô dando exemplo do time que eu torço com a cidade da minha família. Mas assim, só pra ter uma ideia, entendeu, de como isso funcionaria. O problema no Brasil é que você obriga o 15 de Jaú a jogar o Campeonato Paulista contra o Corinthians, contra o Santos. Cara, não tem capacidade financeira pra fazer isso. Então eles vão quebrar, eles vão jogar um ano, dois anos, vão quebrar, vão fazer uma dívida enorme. Os jogadores vão jogar o Campeonato Paulista dois meses, depois vão ficar 10 meses parados, jogando competições que não interessam a ninguém. E você não vai formar jogadores, você vai perder jogadores, você vai ter uma dívida imensa, não vai pagar salário, vai perder jogadores. Quer dizer, é um modelo que não adianta. Não se sustenta. O 15 de Jaú, para jogar só com times do interior de São Paulo, numa liga organizada, que eles fossem os donos, que eles gerissem isso, que eles tivessem o revenue, que os patrocinadores da cidade pudessem investir naquilo, porque não seriam custos astronômicos. Eu tenho várias empresas em Jaú, tem várias empresas em qualquer cidade do interior de São Paulo, só que não adianta você cobrar desses patrocinadores, que eles têm um grana pra competir com a Caixa Econômica Federal, o dinheiro que ela coloca no Corinthians. Então assim, não adianta, eles não vão ir, o preço vai ser exorbitante pra eles. Agora, se você criar um mundo menor pra esses caras vão voltar pro futebol sem dúvida nenhuma. Daí o clube, o que aconteceu com o próprio Orlando, o mercado crescendo, ficando relevante, você tendo investidor pra isso, se você faz um modelo onde você levaria esse time do 15 de Jaú para uma liga organicamente, com planejamento e com investimento, para uma liga maior. Perfeito. Exatamente. A gente vê isso na Liga Americana até com a NASL, que é uma liga que tem muito menos investimento até mesmo do que a USL, né? E que ainda assim é viável, né? Você tem torcida, você tem os clubes, você tem gente colocando dinheiro ali, é um investimento menor. Sim. Mas ainda assim é viável economicamente. Agora, se você pegar um time da NASL e mandar ele competir com a gente, ele vai ter que fazer uma dívida enorme no curto espaço de tempo pra não passar uma vergonha muito grande, vai acabar passando vergonha e vai quebrar. Quer dizer, porque ele não é... verdade. Ele não é um negócio sustentável. Então, a partir do momento que você cria um mini mundo para esses times que são dali, você resolve o problema. Quer dizer, você obrigar um cara que não tem a capacidade de investimento a competir com um grandão é impossível. Igual qualquer um de nós querer competir com o Bill Gates. Uhum. Aí, olha, ele vai botar um avião, você vai tentar comprar um avião. Você vai tentar botar um avião, você vai fazer uma dívida imensa, não vai pagar gasolina do avião, não vai pagar funcionário, vai quebrar. É a mesma coisa. Exato. Acho que a gente podia aproveitar muito mais essas parcerias aqui no Brasil, sabe? A gente vê o Orlando começou ontem, já tem parceria até mesmo com clubes da Europa, né? Parceria com o Benfica, com o Stoke City, né? E a gente que já tem mais de 100 anos aqui com o futebol a pleno vapor, não consegue estruturar esse tipo de parceria, seja até mesmo para formação de atleta ou para ajudar atletas que estão começando ainda em nível estudantil para fazer, por exemplo, uma faculdade nos Estados Unidos e conseguir uma bolsa de estudos para jogar por uma universidade e aí crescer. A gente não vê esse tipo de coisa aqui, né? A gente não tem um investimento grande em formação de atleta, até mesmo a formação feita no Brasil hoje não é feita por profissionais, né? Você acaba pegando um moleque com muita qualidade técnica do ponto de vista de habilidade, mas que não tem nenhum conhecimento tático ou nada do tipo, porque ele não teve essa formação dos treinadores da base, né? É bem complicado nossa situação aqui. O Brasil vive muito de talento, né? Uma coisa que talvez poucos mercados do mundo tenham tantos talentos. Quer dizer, eu acho que aqui no futebol dos Estados Unidos, se eles tivessem os talentos que brotam no Brasil, pelo amor de Deus, né? Não vai perder todo mundo. Agora, como é que funciona essa questão? Deixa eu cortar, mas é porque pintou essa dúvida agora. Como é que funciona essa relação aí de empresário, jogador, clube? É mais ou menos como é aqui no Brasil, depois da Lei Pelé, né? Tem essa... o empresário hoje em dia tem tanta influência quanto o empresário aqui no Brasil tem? Olha, não tem tanta influência até porque a gente estava conversando, quer dizer, os clubes aqui, eles não precisam da influência dos empresários. Uhum. Quer dizer, o nosso investimento vem do nosso dono, vem dos nossos patrocinadores, vem da liga. Então, assim, a gente não é dependente de nenhum empresário chegar aqui e colocar os jogadores dele para jogar para a gente competir dentro da liga de uma forma que não seja orgânica. Uhum. Os empresários aqui, isso eu não estou falando só do futebol, em nenhuma outra liga americana eles têm essa força, porque os clubes não precisam deles como os clubes precisam deles no Brasil. Então, assim, e aqui o mercado de agentes, na verdade, ele está concentrado em grandes agências. Vocês devem ter visto o filme de Jerry Maguire, anos 80 ainda aquele filme, mas ele é bem daquela forma que acontece aqui nos Estados Unidos até hoje. Então, assim, tem muito pouco agente, como existe no Brasil, do cara, ele, pessoa física, tem um monte de jogador, ou ele é um milionário, ou ele tá começando, mas ele toca aquilo de uma forma personificada. Uhum. Aqui não, as agências, como a IMG, como a Octagon, como várias outras, que são empresas que têm prédios em grandes cidades dos Estados Unidos, onde tem uma estrutura para cuidar desses atletas. Eles cuidam desses atletas desde a comunicação, do marketing, dos contratos de patrocínio, dos contratos com os clubes, dos contratos com as ligas. Então, eles cuidam de uma maneira muito mais global de todos esses atletas. Não tem um cara que é o seu agente, entendeu? Entendi. Então, meio que substitui um pouco o papel do agente, no caso, né? Sim, então, por exemplo, a Octagon, que é a empresa que eu vim. A Octagon tem a Octagon Basquete, que cuida dos jogadores, o Stephen Curry é um dos clientes da Octagon. Tem a Octagon Esportes Olímpicos, tem a Octagon Motorsport, tem a Octagon Soccer, tem a Octagon Football. Todas essas estruturas são feitas para cuidar de todos esses atletas que contratam a Octagon para gerir a carreira como um todo. Não é os contratos que eles venham a ter, as transferências que eles venham a ter. Uhum. Então, na verdade, você escolhe a agência que vai trabalhar com você por uma questão de empatia, de contrato, do que ela traz pra você, e não porque ela te descobriu lá atrás, porque quem te descobriu as estruturas de college, então não são essas agências, ou porque essa outra agência tem força em tal clube, porque é dona do clube, porque o clube deve dinheiro a ela, porque coloca jogador lá, não tem isso, entendeu? Porque os clubes não são dependentes dessa estrutura de empresários. Pois é. Entendi. Eu tenho uma dúvida, na verdade, falando sobre essa questão das agências, etc, sobre como é o relacionamento das agências americanas com os clubes europeus, por exemplo. A gente começa a ver alguns jogadores da Liga Americana despertando interesse de clubes europeus. O Orlando City tem um jogador que é, na minha visão, pelo menos a maior sensação, acho que é o maior destaque nesse sentido, que é o Kyle Larry, né? Que é um jogador jovem canadense, atacante, que tá fazendo um sucesso bem legal, tá fazendo bastante gol, e tem gente de fora começando a olhar. Como é que a agência trata hoje em dia essas questões de assédio de clubes de fora? Vocês têm, não sei necessariamente todas as agências americanas, mas no caso de vocês, no Orlando, vocês têm mais interesse em proteger o atleta para que ele possa permanecer na liga, mantendo o time forte, ou vocês têm interesse em valorizar o atleta para vender e gerar também nome para o clube? Não, não é gerar nome, né? Mas gerar... Receita. Receita e também repercussão, digamos assim, né? Sim, na verdade, assim, é um clube de futebol como outro qualquer no final do dia. Dizer que as receitas com venda de jogadores são importantes para a liga, ainda não. Mesmo porque a liga chegou agora nesta maturidade, está criando jogadores que estão sendo vistos por um mercado europeu, por exemplo. Quer dizer, o Caio é um exemplo, a gente tem alguns outros exemplos na liga agora. Acho que a MLS, desde o começo, ela começou a crescer bem organicamente, bem estruturando, e foi crescendo ao longo do tempo e está dando alguns saltos largos nos últimos anos, mas de uma forma bem orgânica. Eu acho que neste momento a liga, pela primeira vez, começou a formar atletas de nível global. Ainda não, talvez, super craque, ainda vai demorar um pouco tempo pra gente ver um jogador sair daqui direto para o Real Madrid, para o Barcelona, para uma equipe de altíssimo nível na Europa. Só que já está começando a acontecer de jogadores como o próprio Caio, que você citou, despertarem o interesse de times de fora. Isso funciona exatamente como funciona em qualquer outra liga. A única diferença é que a negociação é feita direta com a gente. A gente não tem pedaços de jogadores, a gente tem o jogador, entendeu? Sim, perfeito. E junto com a liga, quer dizer, todos os contratos de jogadores, tirando os jogadores, os designated players, que a gente chama os DPs, que tem contrato também com os clubes, a maioria dos jogadores tem contrato com a liga e são linkados ao clube. Então, no caso de uma venda, a liga ganha um pedaço, a gente ganha um pedaço, só que não tem o agente nesse meio, não tem outros donos, a não ser a liga, que também faz parte de todos os donos, entendeu? Bacana. Entendi, perfeito. Agora, uma das dúvidas que eu queria perguntar, na verdade, um dos questionamentos que eu queria fazer, era sobre o Orlando Pride, porque aqui no Brasil a gente está começando também a fazer um pouco mais de investimento em futebol feminino, e o Orlando fez esse movimento, mas ele fez entrando com o pé na porta, digamos assim, né? O Orlando se criou um time feminino, que é o Orlando Pride, como eu falei, e ele tinha feito uma contratação astronômica, não me lembro se foi em 2016, acho que foi 2016 ou final de 2015. Primeiro ano do Pride, né? Ah, perfeito. Então, que foi da Alex Morgan, que é uma estrela do futebol feminino americano, e agora o time acabou de anunciar, na verdade acabou de estrear, a maior de todos os tempos, que é a Marta, né? E, assim, foi uma... Na minha visão, para um time que nasceu em 2016 e tá iniciando sua segunda temporada agora em 2017, você ter Alex Morgan e Marta no mesmo plantel é uma coisa muito impressionante. Qual é a expectativa de vocês para esse clube de futebol feminino? Qual é também a intenção de investir em futebol feminino? A gente sabe que o futebol feminino nos Estados Unidos é muito forte, né? E eu queria saber, assim, como é que tá isso na visão interna do Orlando? Cara, é uma visão de negócio. A gente não tá aqui pra fazer caridade porque o futebol feminino é bacana ou porque precisa ter o futebol feminino, é uma obrigação da liga, nada disso. É uma visão de negócio mesmo. Quer dizer, a gente vê isso é uma outra visão do próprio Flávio, com o Alexandre, quer dizer, vê que o futebol feminino, realmente a liga feminina aqui nos Estados Unidos tá crescendo muito. A seleção americana é realmente atrai muitos fãs aqui nos Estados Unidos, as jogadoras são realmente muito, tem um potencial de negócio muito forte, então foi uma visão de negócio mesmo. Só pra vocês terem uma ideia, 25% das nossas camisas do Orlando City, não tô nem falando do Orlando Pride, elas são vendidas na versão feminina, o modelo pra feminino, então cada uma em cada quatro camisas que a gente vende é um modelo feminino. Se você contar aí que várias meninas, elas preferem comprar a versão masculina também, você tá dizendo um público aí que eu posso chutar de 30% a 35% são mulheres. Uhum. É um público muito relevante pra gente. E o Orlando Pride veio nisso, quer dizer, a gente tem, óbvio que a NWSL, que é a Liga Feminina Americana, ela não tá no nível da MLS ainda, ela não consegue absorver a capacidade de investimento que a MLS tem, só que ela, sem dúvida nenhuma, como negócio, ela vai crescer bastante, eu acho que em alguns anos ela vai estar num nível bastante bacana de profissionalismo, de arrecadação, e é um negócio como outro qualquer, assim, é um investimento que o Flávio está fazendo junto com os donos do clube para desenvolver isso aqui em Orlando, e está dando super certo. A gente teve uma média de quase 10 mil ingressos vendidos por jogo na temporada passada, nosso primeiro jogo em casa já deu quase 15 mil pessoas esse ano, a gente botou 23 mil pessoas num jogo o ano passado, que foi o jogo de estreia, a gente tem o recorde do futebol feminino aqui nos Estados Unidos, e falando de ídolo, quer A Marta, ninguém precisa explicar, é um ídolo global, 5 vezes maior do mundo. E Alex Morgan, a capa do FIFA aqui nos Estados Unidos ano passado, era o Cristiano Ronaldo, o Messi, se não me engano, ou eram dois jogadores, são dois jogadores, o Messi com certeza, não lembro se o Cristiano era também, ou se ele tem um outra, e a Alex Morgan na frente. Quer dizer, aquele jogador que no Brasil a gente coloca, já foi o Kaká, já foi o Neymar, já foi, eles colocam específico para aquele mercado, aqui pro mercado americano, a capa do FIFA era a Alex Morgan. Realmente impressionante. É um negócio, não é uma qualidade, não é uma coisa porque é bonito, porque é bacana, porque vamos investir, não, é uma visão de negócio e uma visão que os donos do clube, o Flávio principalmente, entende como um negócio de bastante futuro, tanto que vista que fez o investimento que foi de trazer a Marta. Se a gente parar pra olhar agora, o Orlando Pride já tem média de público superior a dos clubes do Rio de Janeiro, né, que são gigantes no Brasil, né. A nossa pelada também tá assim. Quem dera se o Vasco trouxesse 10 mil torcedores por jogo em média, cara. É triste. Uma coisa que eu fico feliz de ouvir, na verdade, é uma coisa que eu sempre defendi, mas na verdade pra mim era só opinião, e agora ouvindo de alguém de dentro eu acho que é excelente, que é você dizer, assumir que vocês estão tratando tudo isso como um negócio, mas entender que pro negócio esportivo dar certo, o resultado tem que vir em campo também. E por isso que vocês têm, por exemplo, contratações de peso, como Alex Morgan, como Marta. O próprio time principal do Orlando City, no momento dessa gravação, é o líder da Conferência Leste da MLS. Então é um negócio que é impressionante você ver com um clube que chegou na Liga há 2 anos, agora é líder da Conferência no atual momento, com jogos a menos do que o segundo colocado. É, na verdade ele é o líder geral, né? Porque se você pegar a Conferência Oeste também, ele tá na frente do primeiro colocado de lá, com jogos a menos. Então é. A gente é líder no geral, a gente tem 7 jogos, a gente ganhou 6. E o primeiro da Conferência Oeste, é o Portland, tem 17 pontos, a gente tá com 18 e a gente tem um jogo a menos que o Portland. E do terceiro, no geral, a gente tem 2 jogos a menos. Pois é, isso considerando que o Kaká se machucou na primeira rodada e voltou agora na última, né? Sim, o Kaká jogou 37 minutos ao todo até agora, marcou um gol no jogo passado, e a gente tá jogando sem Kaká. Agora que a gente vai começar a jogar com o Kaká. A perspectiva de futuro, então, é brilhante pro Orlando essa temporada. Eu fico muito feliz de ouvir. O Diogo, só, cara, tô com uma dúvida aqui a respeito do trabalho de comunicação, porque eu entendo que o Orlando é uma cidade um pouco nova, né? É bastante espaço para empreendedorismo, mas que eu não consigo entender como é que o público base se identifica tão rápido com o clube. Queria saber como é que é a sua estratégia como VP de comunicações para atrair esse público da cidade para se identificar com o clube e virar um torcedor, entendeu? O que, que você faz no dia a dia para tentar trazer mais público pro time? Essa é uma pergunta legal. Assim, muita gente que escuta falar do nosso projeto ou que vê de fora o nosso projeto acha que por ser um projeto em Orlando, o nosso público é muito brasileiro, muito hispano, muito turista, e na verdade não é o que acontece. Se a gente for ver pelas nossas pesquisas, mais de 70% do nosso público, ele é americano, ele nasceu aqui nos Estados Unidos, né? e mesmo sendo hispano, ele é de segunda ou terceira geração, um público muito jovem, quer dizer, os millennials são realmente o público do soccer aqui. Então assim, a gente tem um público turista com alguma relevância, tem, obviamente, a gente está em Orlando, então praticamente 5 a 10% do nosso público, ele é turista, e o resto disso de hispanos, brasileiros, que também é uma comunidade super importante pra gente aqui na Central Florida. A estratégia nossa de comunicação, a gente tem 2 pilares, na verdade. Um é local, onde a gente faz uma estratégia pra pegar esse público milênio, então a gente tem uma comunicação super jovem. Se vocês verem aqui no estádio, o estádio tem até pichações em algumas paredes. Tem público, tem várias coisas, vários elementos. Toda essa parte tech que a gente falou no começo, quando a gente conversou do estádio, é também para atrair esse público. Nossa conectividade dentro do estádio é enorme, quer dizer, fazer um público desse não consegue ficar longe do celular por 90 minutos. Então, todos os assentos do nosso estádio é para a pessoa continuar conectada, mandando vídeo, foto do jogo e conversando pelo celular. Então, a gente tem uma estratégia local muito forte com isso. A segunda maior universidade americana, ela fica aqui na Central Florida, né, em termos de número de alunos, então é um público que apoia muito tanto o Orlando City quanto o Orlando Prime. E a gente tem um outro pilar, que é a comunicação global. A MLS, o próprio Orlando, ele tem essa ambição de se tornar, ao longo dos anos, uma liga e uma marca global. Então, parte do meu trabalho, a gente tem uma pessoa no Brasil dedicada a fazer um trabalho de comunicação e mídias sociais com a gente tem mídia social em português, em Facebook, com 700 mil seguidores, a gente tem um Twitter também que está começando com bastante seguidores também, a gente traduz todo o material que a gente tem pro Brasil. A gente manda muita coisa pra Europa. Pelo Kaká, a gente conseguiu também atingir a Ásia, então a gente é, sem dúvida, o clube número um da MLS. Na Ásia, a gente tem uma parceria muito forte na China, na Índia também. Então esse é o segundo pilar, quer dizer, parte do nosso trabalho aqui é atender, obviamente, a mídia local e trazer esse público pro, pro estádio. E o segundo é criar essa marca global, realmente, que é o que no futuro vai dar bastante dividendo pra gente também. Pô, interessantíssimo, bacana. Excelente estratégia. Infelizmente, o nosso tempo com o Diogo tá acabando. A gente vai partir agora pro agradecimento, mas a gente fica muito satisfeito com o resultado dessa conversa. É isso aí. Primeiramente, eu queria, então, agradecer. Muito obrigado mesmo ao nosso grandioso e polêmico Diogo Kut. isso ficou no passado, na verdade. Isso, pra quem não entendeu, era uma brincadeira que era muito feita lá pelo Marcos Pérez e pelo Décio Lopes no podcast Orlando City Brasil, né? O Robinho acabou ressuscitando isso agora. O pessoal sempre comentava isso. Era um momento de descontração do programa deles. Amanhã eu vou ter uma conversa séria com o meu chefe, inclusive, cara. O programa me inspirou bastante. É. Eu gostaria de dizer aqui que eu tô muito feliz com essa gravação, fico muito feliz que o Diogo tenha aceitado conversar com a gente, bater esse papo. Pra gente foi muito relevante, foi muito engrandecedor conhecer tanto sobre a história do Orlando City, sobre a experiência do próprio Diogo. É, fico muito feliz mesmo, muito obrigado, Diogo, pela sua participação. Espero que no futuro a gente possa se encontrar mais vezes aí pra gravar esse programa, falar um pouco mais sobre a Liga Americana, falar um pouco mais sobre o seu trabalho na comunicação e seguir em frente aí, mantendo esse relacionamento. Galera, muito obrigado pelo papo, foi muito legal mesmo. Espero que eu tenha ajudado a esclarecer algumas coisas aqui da Liga Americana e do próprio Orlando City. Se o pessoal quiser mandar mensagem, quiser perguntar alguma coisa, é só mandar pelo Twitter, eu sempre respondo. E cara, foi um prazerzão mesmo, e assim que, sempre que vocês quiserem bater um papo, eu tô à disposição aqui. Um grande abraço pra todo mundo aí. Muito obrigado e um grande abraço. Valeu, Diogo, muito obrigado. Mas fala a verdade, você tem um jantar de negócios agora, não tem? Esse negócio de jantar de negócios é uma meia-verdade, uma verdade. As viagens de negócios... Eu sabia, cara. Sempre tem a ver com churrascaria. Aqui nos Estados Unidos nem tanto churrascaria, mas sempre tem com um almoço ou um jantar de graça. Ah, quem disse que não existe almoço grátis? Existe muito. Começando mais uma leitura de e-mails aqui no Boleiragem. Tô aqui, eu, Chacal, aqui acompanhado dos meus amigos Robinho e Pombo. Eu não tenho um barulho maneiro pra fazer. Caraca, eu nunca pensei no barulho que o Chacal faz, mané. Tem que pensar nisso daí, vou pesquisar na internet. Hoje, dessa vez, finalmente a gente teve aí a volta de alguns ouvintes aí. Tem gente nova aparecendo pra participar com a gente. O primeiro que comentou com a gente aqui foi o Leonardo Dias. O Leonardo Dias, ele é ouvinte lá do podcast, né? Veio aqui seguindo o Giliardi, que mandou a seguinte mensagem: grande Giliardi, dibrador nato na EA. Liberta Champions League maior que Champions e Premier. Cara, eu vou concordar isso aí em vários aspectos. É, cara, eu tenho que concordar que o nome é muito bom, cara, mas... Dá pra comparar muito, não. Falando em comparar, cara, eu acho que a gente recebeu aqui um comentário meio que incomparável, pelo menos em relação ao tamanho, né? Nosso amigo Júnior Clímaco aqui, pô, tava inspirado, mandou um comentário gigantesco pra gente aqui. Eu vou começar aqui pelo primeiro capítulo aqui. Que coisa grande. Ele botou assim: fora do campo, ok. Os caras estão anos luz à frente em relação à organização, engajamento, estádios, calendários. Tirando a Inglaterra, que é uma zona. Será que é uma zona, cara? Eu não vejo assim, não. Também, né? Marketing, etc. Mas, em relação ao jogo, o que me incomoda é o fato que qualquer coisa que é feita na Europa seja inovação. E se a mesma coisa é feita aqui, é invenção. Qualquer jogador que faz dois gols, joga um jogo bem lá, vira um gênio. Um novo qualquer coisa. Um bom exemplo atual é o Gabriel Jesus, segundo ele. O cara deu dois peidos e já virou a maior revelação do universo. Começaram a falar dele muito cedo, porque nos primeiros jogos o nego já tava falando, nossa, Gabriel Jesus estreou, mas assim, o cara já fez alguns jogos aí e mantém a sequência de gols e assistências, né, cara? Assim, é uma parada impressionante, assim. Dos 8 jogos, sei lá, que ele entrou como... que ele iniciou, melhor dizendo, ele fez tipo gol em 6 e deu passe em 2, sei lá, uma parada desse tipo, assim, ou 8 ou 7, sacou? É uma parada absurda, assim. Assim, não tem jeito, né, cara? O cara é novo, porra, jogou bem pra caraca no Palmeiras, não tem como negar isso. Teve ótimas atuações na seleção, né, cara? Então, acho que... Verdade. Ele tá trilhando o caminho certo, não vejo muito mais o que o jogador poderia fazer pra ser reconhecido além disso, entendeu? Então vamos lá, continuando aqui o e-mail do nosso amigo. Também a eterna discussão sobre honestidade. Acho que vejo outro jogo, porque isso de simulação não é tolerado na Europa, é a maior mentira que existe no futebol. O já clássico Barcelona e PSG, que teve algumas das simulações mais ridículas do futebol, não vi nenhum torcedor catalão reclamando do assunto. Se fosse aqui... É, na verdade sim, se fosse aqui, quem reclamaria seria o torcedor rival, né, cara? O torcedor favorecido nunca reclama de nada. Eu nem digo... porque aqui é muito mais frequente, né? É, com isso que eu ia falar. Eu nem digo que lá não tenha. Com certeza tem, em todo canto do mundo, até porque você vê isso em Copa do Mundo, que tem, né, tem um monte de país jogando. Agora, porra, não é... Aqui é quase 100% do lance, cara. Minha forma de ver. Não tiro na razão dele, porque realmente tem os casos lá fora, né? Foi ridículo aquilo que rolou no jogo do Barcelona, né? O FIFA é um bom parâmetro pra medir o nível da modinha do FIFA. Como assim? Eu não entendi isso. FIFA é um bom parâmetro não, pra medir o nível da modinha. Aí ele... FIFA... Aprendendo a ler hoje aqui no Mulherage. No FIFA 16, a moda era jogar com o Leicester. Eu nem sei falar. Cara, alguém me ajuda a falar o nome desse time. Leicester. É o Leicester, cara. É meu time favorito do ano passado. É, caralho. Leicester. É, ok. E metade do elenco estava em praticamente todos os adversários que eu enfrentava no FIFA Ultimate Team. Agora, no 17, parece que o time caiu pra Série D deles. Os fãs sumiram. Tem a insuportável ótima geração belga também. Ah, essa ótima geração belga. Cara, tem uns 3 anos que só se fala dessa porra. Tô esperando ver o que acontece. Enfim. O Joel tá tipo o Ninho, tá ligado? Ó, vai chegar, amigo. Vai chegar. A Bélgica tem um problema que o Brasil tinha, cara. Eles têm muitos jogadores talentosos individualmente, mas eles não funcionam juntos, né, cara? Assim, agora que o Tite chegou, as coisas estão funcionando pra gente. Talvez eles consigam mudar se eles colocarem um técnico competente lá, né? Mais competente do que o atual, né? Não tô dizendo que o cara não é competente, né? É, o jogo faz, por exemplo, jogadores europeus horríveis parecerem craques e sul-americanos bons e ruins. É meio frustrante isso. Enfim, teria mais coisa para reclamar, mas a mensagem já tá extensa. Abraços e felicidade para todos. Que eu, cara, abraço e felicidade para você também, cara. Isso aí. Cara. Fiquei cansado, cara. muito bom comentário. Gostei muito, cara. Ele botou lenha na fogueira, botou a gente pra discutir. E é isso aí, cara. Por mais comentários exatamente. Assim. Se você tá pedindo, então ele vai resolver aqui pra você, cara. Porque ele botou mais um outro aqui à altura, cara. Ah, é? Por favor. É, porque, pô, ele falou que ele tinha mais coisa pra comentar, né? Pra reclamar, como ele mesmo disse. E eu, pô, incentivei a continuar, né? Porque a gente gosta disso. A gente quer saber a discussão, quer saber a opinião da galera, a opinião dos nossos ouvintes é super importante. Então ele se sentiu à vontade aqui, o Robin incentivou também, ele se sentiu à vontade e comentou novamente. Robin, o que que ele disse aí dessa vez? Ele disse assim, ó. Pô, valeu, pessoal. Sempre ouço, mas não costumo comentar. Só que esse me indignou, já que esses europeuzices me irritam bastante. Outra que esqueci de falar. O técnico europeu que é tratado como se fosse um cientista, podendo contratar até os adversários do próprio time. Como diria o baixinho Romário, técnico bom é o que não atrapalha. Não, fala direito, pô. Não, não consigo. Faz aí, bonito aí. Técnico bom é o que não atrapalha. É isso aí, cara. Romário participando hoje aqui do Boleiragem. Que merda, hein? Mas aí o cara recebe da diretoria 1 bilhão de trumps pra fazer o que quiser, ganha um campeonato que tem um adversário e é tratado como Nobel de Ciência. É, cara. É assim. Foda, né? Em alguns campeonatos até pode ser, cara. Assim, no francês até há pouco tempo, sabe? Até no espanhol que você tem só um adversário. Mas o que ele tá falando faz muito sentido. Por exemplo, na França. Porra, até o técnico do PSG pode ser até um sapo, tá ligado? Você, foda-se que é você. Você bota o terno e fica ali parado e que espera o campeonato, entendeu? Acabou, só exatamente, isso. Exatamente. É meio foda. E ele completa assim. Outra. O campeonato nivelado por cima. como citado, França, Alemanha, Itália, Espanha, eu recomendo alguém ver um Hamburgo e Colônia e me falarem nivelado por cima. O pessoal pega o Real e Barça e fala como se todos os times fossem daquele jeito. A gente falou sobre isso no programa, né, cara? O nosso campeonato brasileiro, ele é um dos campeonatos mais difíceis do mundo porque ele tem 6, 7 clubes que são candidatos a título antes do campeonato começar. E o único campeonato que se assimila um pouco a esse é o campeonato inglês, né? Que tem, tipo, lá seus 5 postulantes ao título. 6, resto, são 6 todos os anos. 6 grandes. Não, é 6. Então, 6. Então, é bem parecido com o nosso. Só que o nosso, os 6 variam. E o deles é assim, são sempre os mesmos 6. Porque aqui tem ano que o Grêmio é candidato a título, tem ano que não. Tem ano que o Flamengo é candidato ao título, a maioria dos anos não. Tem ano que, entendeu? O Atlético Mineiro tá bem, ano que não. Santos tem ano que tá bem, ano que não. É, até o Vasco era candidato a título não tanto tempo assim, né, cara? Exatamente. 20 anos atrás era mesmo. Ok, isso, cara. 2011. Só que tem ano que tá bem, ano que não, ano que não, ano que não, ano que não, ano que não. É, tem três. Mas, por exemplo, a Premier League eu acho que é nivelada por cima, porque se você pega os times de baixo da tabela, eles dão trabalho pros times que estão na parte de cima. Às vezes sai lá uma goleada, mas não é tão frequente assim uma super goleada no campeonato inglês, como acontece toda semana no campeonato espanhol. Mas a gente falou isso, né? Nisso ele, a gente concorda plenamente com ele. E ele acaba por aí? Não. Como que acaba aqui? Tem muito mais. Tem muito mais de onde ver isso. Essa é só um prefácio, amigo. É. Tem a Inglaterra, onde o campeonato é disputado, mas as equipes só têm chances depois que alguém que precise lavar dinheiro adquira um dos clubes e o deixe em condições de brigar pelo título. Faz com o Vasco, pelo amor de Deus. Lava aqui, né? Mas tem que ter água, né, cara? Aí complica. Puta que pariu. Sim, teve a exceção do meu Leicester, que vai voltar a acontecer daqui a 200 anos. É, exatamente, cara. Foi o que a gente comentou também, né, cara? E esse tipo de coisa, penso eu, reflete e piora o jogo FIFA. A galera que joga defende os Jonas ingleses mais pelo jogo virtual que pela vida real. Isso ajuda muito na criação da geração modinha que a gente conhece. A única coisa que invejo deles não é a qualidade de jogo, grama, dinheiro, transmissão, etc. É o fato das torcidas... Ah, é verdade. Eu também. Muito, cara. É o fato das torcidas serem torcidas tanto nas vitórias quanto nas derrotas. Aqui, pelo menos nos clubes que acompanho, mas acho que deve acontecer na maioria, os caras só querem ir na boa. Isso é uma merda aqui. É, aqui realmente tem isso, assim. As pessoas dizem... Quando o time perde, o nego fica postando no Facebook. Ah, sou flamenguista até na derrota, sou vascaíno até na derrota. Pô, beleza. Depois que o time é eliminado de uma competição, vamos ver o público no jogo seguinte. Entendeu? Vamos ver o público de 60 mil caindo pra 30 mil pra 20 mil, 15 mil. Então a galera realmente não apoia nas derrotas mesmo, não. Não, não, não. Esse aí tem exceção do Botafogo, que independente do jogo tem 14 torcedores lá apoiando. Ah, é? Aumentou tudo isso? Tem 14 agora. Agora nasceram duas crianças aí do acho que do José e do Marinho. Ah, entendi. Agora, o comentário seguinte aqui, cara, foi do nosso ouvinte Caio Menezes e ele fala assim: primeiro eu gostaria de parabenizar o trabalho de vocês. Continuem nessa pegada que o podcast é muito bom, e depois, como sugestão de um tema, gostaria que vocês debatessem o porquê de treinadores brasileiros só fazendo sucesso em mercados de menor visibilidade, tipo Japão, Arábia, China. Sucesso, rapaziada. Abraço diretamente de Natal, Rio Grande do Norte. Pô, valeu, Caio Menezes. Valeu mesmo, cara. Sua sugestão de tema foi excelente, cara. Foi muito bom mesmo. Verdade. É isso aí, muito cara. Bom. Obrigado aí pro nosso ouvinte do futuro. Veio de Natal, né, cara? Do Natal... É, cara. Caralho. Como é que foi? Foi legal, cara? Teve merda não, né? Beleza, o comentário seguinte foi do Matheus Santos. O Matheus fala assim: mais um excelente programa. Sobre o tema, até teve algumas tentativas de formarem ligas com o molde da Premier League. A última foi a Primeira Liga, que começou bem, mas alguns clubes não quiseram abrir mão de receber muito mais que outros. É, Flamengo. Hoje, por exemplo, o presidente do Cruzeiro, que foi um dos fundadores e é um bosta, esse aqui é ele falando, tá, gente? Não é o Boleray. Traz a Copa da Primeira Liga como um torneio amistoso. Com certeza usaríamos o xingamento muito de baixo calão. Seria muito pior. E parabéns, Vascão. Começou bem, Brasileirão. Isso aí, é melhor isso do que aí, normal, cara. Né? Só tomamos 4 dessa aí. Tá bom. Pois é, né? Tá bom. Tá bom. Considerando que plantou campeão, né? Pra quem é, tá bom. Exatamente. E, cara, essa parada da Primeira Liga, cara, ela é uma iniciativa interessante, mas ela precisa de muito mais força, né? Tem que ter mais política, mais envolvimento da torcida. torcida, os clubes têm que fazer a liga ser mais valorizada também, entendeu? Se os clubes não valorizarem a liga, a torcida não vai valorizar, não tem jeito, entendeu? Tem que botar um time grande aí, cara, tipo Vasco. É, pô, não, mas tem que botar todos os times, os principais clubes do país, entendeu? É, isso é, eu me acho. Mas ela já começou sem muita perspectiva, né, cara? É a primeira liga, e aí? Acabou. A segunda não rolou, sim, né? É. Exatamente. Então, tá rolando agora a segunda. Tá, não, tá, aí é a primeira liga ainda. Aí vai ser a terceira liga. Sim, é a primeira liga ainda, mas... É porque os caras escolheram a primeira liga pra aparecer Premier League, né? Vocês estão ligados nessa parada, né? É muito esperto. E aí começa a acabar o futebol brasileiro, cara. Quando a gente começa a transformar um negócio diferente. Mas tudo bem, mas... Exatamente. Eles têm que aproveitar o modelo de organização, não tentar imitar o negócio. Ah, mas até aí a gente chama o Campeonato Brasileiro Primeira Divisão de Série A, igual na Itália, sacou? Não tem muita novidade aí, não. O comentário seguinte foi do glorioso Gabriel sem sobrenome. Ele disse que o papo foi excelente. Cara, assim, eu vou dizer que depois de a gente ter falado o nome de um monte de gente, lido um monte de coisa, chegou no Gabriel sem sobrenome só agora, cara. É porque o e-mail dele chegou, o comentário dele chegou depois de uma semana inteira do podcast lançado. Já tava preocupado já. Mandei um e-mail pra ele, cara, eu juro. Mandei um e-mail pra ele pra saber se tava tudo bem. O moleque mandou buscar por Gabriel em todo Gmail, né? Não sei se é Gmail, e-mail dele. Encontrou 200 mil Gabriels e mandou para todos, uma vez me respondeu, mas ele falou aqui que é porque ele tava com uns probleminhas lá na Velox lá, sacou? Eu já sofri com Velox também, sei como é que é, mas é isso aí, cara, valeu aí pelo seu comentário. E teve mais um comentário, né, cara? Quem foi o último que comentou aqui com a gente? Então, cara, o último que comentou com a gente aqui foi o Carlos Eduardo, cara, que lembrou uma parada legal aqui, cara. Ele diz assim, ó: e aí, Chacal, cheirinho de Libertadores, hein? Ah, não, ele tá muito enganado. Quem dera se tivesse cheirinho, cara. O Flamengo passou tão longe que nem o cheiro deu pra sentir. Só deu pra vislumbrar, assim, sacou? Só deu pra ver a silhueta. É, foi triste, cara. Com o mesmo cheirinho das outras Libertadores, pô. Não foi? Ou não mudou? Cara, não sei, cara. Um cheiro parecido. Tô fazendo uma piada. Essa piada é muito 2016. Vamos partir pra casa. Nem é o Flamengo que repete todo ano esse negócio de cheirinho. É só 2016. Não, é muito 2016. Muito 2016. Agora, além dos comentários, a gente teve umas participações legais do nosso ouvinte, cara, no Facebook, né, galera? A gente teve um comentário aqui do grande mestre Rodrigo Mota, né, cara? Que ele falou que o episódio foi sensacional e que até quando a gente não quer, a gente é engraçado e disse que nós somos lindos. Ah, muito obrigado, cara. É verdade, você é muito bom ouvir isso, cara. Rodrigo, não vai rolar nada de novo. Tá muito bonito. Desiste. Fale então, por você. Porque vocês são putas fáceis. Eu não. Só um tanto, né, cara? Vai ter que negociar. Mas ele elogiou a capa do podcast e deu parabéns aqui. E o nosso querido amigo Nato Duarte também falou que o episódio foi, tipo, incrível. E a gente teve também, cara, o Carlos Eduardo aqui, né? Tipo, tava empolgado aqui, achando que o programa tava saindo toda semana, mas não é toda semana, não. É de 15 em 15, tá saindo direitinho. Né? Foi falado tá que o podcast é semanal, só que a gente atrasa semana sim, semana não. A gente já tipo isso. Mas assim, esse ano, em 2017, cara, a gente não atrasou um episódio, hein? Não atrasou nenhum dia, nenhum episódio. Então tá indo no esquema direitinho. E além disso, cara, a gente teve o nosso ouvinte Otto Silva compartilhando, cara, o episódio também num grupo dele lá. Pô, falou bem da gente lá, fez uma propaganda bonita. Até eu fiquei com vontade de ouvir o podcast, cara. Pô, pois foi bom aí, pô, valeu. Cara, Otto, que podcast é esse que ele tá falando, cara, né? Tô curioso. Pô, deve exatamente. Ser muito bom mesmo. Imagina que o nosso é assim. Pô, maneiro. Valeu, Otto. Muito obrigado aí por compartilhar a gente. Continua espalhando a palavra aí pros seus amigos, cara, que é sucesso pra todo mundo. E, além disso... Rápido, só devaneando aqui. Por que a gente não faz o bagulho que nem pirâmide, assim, tá ligado? Só você espalha pra não sei quantas pessoas, aí você vira diamante. Pode crer, né? Tem um monte de bad e o cara vai crescendo no ranking. É. Exatamente, cara. É maneiro, hein? Maneiro. Se você chegar no nível diamante, aí você... Tô copiando isso de pirâmide nenhuma, tá? Aí você ganha uma participação de porra nenhuma, porque a gente não tem porra nenhuma, mas vamos inventar um nome pra ser participação. Aí, fodeu, mano. Pirâmide de beijos. É, pode ser, cara. A gente faz um ranking aí, ó. Cada compartilhamento vale um ponto. Cada comentário no iTunes vale 3, entendeu? Porque compartilhar, o cara pode compartilhar todo episódio. Comentar no iTunes vai 1. E aí, tipo, sei lá, a cada sei lá, 10 pontos, o cara participa da leitura de e-mail. Então, 10 é pouco, né? Pode ser qualquer coisa dessa. A gente chama de inodagem. Ou então... Bolex Free. Bolex Free. É, aí ó, galera. Já vão aquecendo aí, hein? Vamos ver quem vai virar o boleiro diamante aí. É isso aí. Agora, além dessas participações aqui, a gente teve nossos e-mails, né, galera? Pois é, cara. A gente teve e-mail, sim. A gente teve e-mail aqui do Patrick Tales, que disse assim, cara, olha só. O Parma foi rebaixado para a quarta divisão e, se não me engano, foi até campeão antecipado da liga. Então, Parma. Ele falou isso porque o Giliar tinha comentado que o Parma tinha acabado, né, cara? Que o clube não existia mais. E na verdade, assim, não é que o Parma tenha sido rebaixado, cara. É que o Parma, ele teve que pedir falência, né, cara? De novo. Que ele já tinha feito isso antes, declarou falência pela segunda vez. E aí ele recomeçou na Série D com outro nome, né? Assim, tecnicamente é um novo clube. É um outro clube. Criaram um outro CNPJ, como a gente faz aqui, né, cara? Abriram um clube novo, entendeu? Com outro nome, com outros documentos, com tudo diferente, entendeu? Primeiro era Parma, depois virou Parmesão, depois Parmegiana, depois Parmalat. É tipo isso. E aí, só que assim, como eram as mesmas pessoas envolvidas ali, eu acredito, né? Não tenho certeza se eram exatamente as mesmas pessoas, mas eram os caras que representavam a mesma instituição, criaram esse novo clube, e aí esse novo clube começou da Série D, porque você não pode criar um clube na Série A. Você tem que trilhar todo o caminho ali do futebol profissional do país, né? Por isso que o Parma acabou jogando aí a Série D do Campeonato Italiano. Aí, no fim das contas, os dois estão certos, tanto o Giliar quanto o nosso ouvinte Patrick Tales. Então, tudo bem. Ótima observação. O próximo e-mail do nosso amigo Rafael Scaldini. Ele diz: fala, galera do podcast Bondagem. Não, não é isso não, cara. É quase isso, cara. Mas não é. Ok. Aqui é o Rafael SR, ouvinte visto pela última vez no programa 7 ou algo assim, cara. O cara tava mesmo sumido um tempão, cara. Ele coloca assim: estava discutindo exatamente o tema desse programa quando o Barcelona deu aquela virada contra o PSG. E no mesmo dia teve Flamengo contra Foda-se. Realmente, Foda-se é adversário fortíssimo. Realmente, Foda-se é como eu me refiro ao Flamengo, mas tranquilo. Não lembro. Eu que conheço quase nada de futebol, percebi que o estilo do jogo europeu é muito mais organizado que o brasileiro. Claro, aquele jogo também foi um tanto singular, mas acho que isso é prova de que é uma técnica mais avançada. Enfim, não tenho muito o que falar, mas queria mandar esse recado porque o programa ficou bacana. Patrolada a todos e bom trabalho. Muito obrigado, eu tava precisando. Obrigado, cara, principalmente pela patrolada. Acho que ele tem razão, cara. Realmente, o futebol lá de fora é muito mais organizado do que o nosso, embora possa parecer óbvio com uma boa observação. Foi sim, com certeza. Valeu, Rafael Sierra. Obrigado, cara. Volte sempre, hein? Daqui a 40 episódios, não sei. É, cara, ele pô, mandou um e-mail aqui, o título dele é até uma letra de música aqui, né, cara? Pra dizer que tinha muito tempo que não via a gente, né, cara? Pô, foi bonito, cara. Continuando com o nosso amigo Gabriel sem sobrenome, ou apenas Gabriel, como eu prefiro. Excelente cast, como sempre. Não tenho nada a acrescentar sobre o tema, mas o papo de vocês foi muito bom e bem informativo. Na minha opinião, esse episódio foi um dos melhores. E esse rapaz, Giliard, que nome bonito, traz uma qualidade absurda para um podcast que já tem bastante qualidade. Sim, Giliard acrescenta a beça. É verdade, ele coloca aqui. E a minha pergunta é: como vocês escolheram o time de vocês? A pergunta não é lá grande coisa, mas tá aí. Ok. E aí, cara, como é que vocês escolheram o time de vocês? Ele termina aqui, tá? Estou bem, demorei pra entrar em contato porque fiquei sem net e o Ivelox. Aí, ó, vamos ganhar o patrocínio inverso da Ivelox agora. E aí, cara, o meu eu escolhi, cara, sei lá, eu moro em São Cristóvão, acho aqui do lado, e meu pai é vascaíno, é isso. E aí depois é que eu fui saber porque que eu deveria gostar do Vasco e deu certo. Embora atualmente tá sendo meio foda. Foi isso. Pô, cara, eu lembro de, assim, eu me lembro de ser pequenininho, assim, ficar comemorando algum título do Flamengo, assim, junto com meus tios, minhas primas, etc, e ficar gritando Mengo, Mengo, Mengo, e eu criei simpatia pelo Flamengo. Na época eu não acompanhava futebol, porque eu era muito pequeno mesmo, e assim, eu entrei pro mundo de acompanhar futebol meio tardiamente, né, cara? Comecei a jogar bola com 11 anos, comecei a acompanhar futebol só a partir daí. Então, assim, eu tinha que escolher um time que eu tinha alguma identificação, e eu lembrava lá do Flamengo lá daquela época, então eu acabei escolhendo o Flamengo, apesar de na época o Flamengo nem tá tão bem das pernas assim. É mais profundo do que a maioria dos flamenguistas, né? Mas vamos lá. Pois é, né, cara? No meu caso, é uma palavra meio confusa, assim, eu não me lembro muito bem de momento ter decidido especificamente ser vascaíno ou não, cara, mas eu tinha que ser do contra, sacou? Eu não queria torcer pro mesmo time que o meu irmão, sacou? Não queria torcer pro mesmo time que o meu pai, e aí eu escolhi um time bom. bom que tava ganhando na época, né, cara? Parece uma escolha natural. Eu me lembro bem da época, porque assim, na época o Robinho era um cara que não gostava de perder, entendeu? Ele não aceitava muito perder essas paradas assim. E aí ele escolheu o time na mesma época que eu, né? Na época que a gente tinha uns 11 anos de idade, isso foi lá em 98. E aí a gente começou a jogar bola, começou a gostar de futebol. E o Flamengo não era grande coisa, mas o Vasco tinha acabado de ganhar o Brasileiro de 97, tava, tipo, ganhando a Libertadores, disputando, né? Libertadores na época. Disputando a Libertadores, tava muito bem, tava com time inacreditavelmente bom, em altíssimo nível, tipo, nível mundial mesmo. E, pô, aí ele tinha que escolher um time, né? Vai escolher o Flamengo, que tava lá qualquer coisa, o Botafogo, que tava lá qualquer coisa, o Fluminense, qualquer coisa, ou o Vasco, que tava uma máquina. Aí ele escolheu o Vasco, e aí ele paga por isso até hoje. Bom, nisso eu tô com duas máquinas aqui. Cara, foi bom pra mim, porque eu aprendi a aceitar a derrota, cara. É verdade, cara. O Flamengo me ensinou isso também. Acho que todo mundo que já aprendeu, né, cara? Todo mundo... Esse é um ensinamento muito, muito, muito eficaz do futebol brasileiro, eu diria. Principalmente quando a gente vai para competições internacionais. É verdade. Mas é isso aí. Agora que a gente já respondeu a pergunta aí do nosso querido ouvinte Bola Cheia, a gente tem que escolher o próximo Bola Cheia, né, galera? Quem seria? E aí, quem será? Quem será o ouvinte Bola Cheia dessa semana? Rufem os tambores! Alguém anuncia, porque eu não posso rufar e falar ao mesmo tempo. Júnior Clímaco! Vai ser o Júnior Clímaco. Clímaco, meu Deus. É, ele mandou dois comentários gigantescos. Mandou até um outro comentário pequenininho ali, mandando um abraço pra galera. Mas ele participou da discussão aí, levantou vários pontos interessantes. Discordou da gente em alguns momentos, concordou em outros. E, pô, foi muito maneiro. A gente espera que ele continue participando bastante aí também. E, cara, quase que o Otto Silva levou essa, porque ele compartilhou o post lá no Facebook e aí fez um texto maneiro, entendeu? Tipo, isso aí. Foi legal também, quase que ele levou, mas aí o Júnior Clima, como tava inspirado dessa vez aí, tipo, escreveu altas bíblias aqui. É, não, esperamos, não, por favor, não decepcione a gente, esperamos uma pergunta de ouvinte Bola Cheia de 5 laudas, tá? Pelo menos. É, o cara já lançou aqui livro 1 e livro 2, né, cara? Isso aí. Algo mais, senhores? Algum comentário a mais? Não, acho que acabou, quer, né, cara? Beijo? Acabou, não, né? Não, tá bom, tem dois programas, já. Pode escrever. Então, valeu, senhores, um abraço aí pra todos e até a próxima. Até a próxima.